Olá, ouvinte! Sejam todos bem-vindos a essa, que é a segunda edição do BallersCast, o podcast destinado a falar sobre as duas principais ligas de esporte americano. Vamos falar sobre basquete e futebol americano, especificamente sobre NFL e NBA. Eu sou Bernardo Schillac e comigo estarão sempre Marcos Paulo Rodrigues e Gabriel Amorim. Nessa edição, a gente faz a prévia da NFC, a Conferência Nacional da NFL, a liga que começa agora já no dia 7 de setembro. Na nossa primeira edição, você pode conferir a prévia da AFC. Os 16 times foram contemplados na nossa primeira gravação e agora a gente completa com a lista dos times da NFL. Você nos encontra sempre no Facebook da página Mais Esportes, facebook.com/maisesportesreal, e no seu agregador de podcasts. É só procurar por BallersCast. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Marcos? Preparados para poder fazer o resto da NFL aí, a previsão para essa temporada que começa agora dia 7? Fala, Bernardo. Fala, Marcos. Fala, galera. E preparadíssimos. A pré-temporada ajuda a matar um pouquinho da saudade, mas tá na hora já, né? Bora pra bola rolando. Fala, Gabriel. Fala, Bernardo. Fala, galera que nos escuta aí. E preparados aí, né? Vamos buscar debater esse resto, como diz o Gabriel, o Bernardo aí, mas resto é sacanagem, né, velho? Tem muito time bom aí, não vamos chamar de resto, não. A outra metade, vamos dizer assim. Cara, e essa verdade, metade, mano? Foi uma má escolha de palavras, mas tem muito time e tem muito cara bom. A gente já começa por uma divisão, é só para explicar para o ouvinte, vamos fazer da mesma forma que fizemos o último podcast, dividir a análise por divisão. A primeira delas, a gente vai falar sobre a NFC Norte. Eu imagino que o favorito para essa divisão já seja um time que tem um dos jogadores mais interessantes aí da liga, para poder dar razão para o Marcos que usar a palavra resto realmente foi muito mal escolhida da minha parte. Na NFC Norte a gente tem o Green Bay Packers, o Detroit Lions, o Minnesota Vikings e o Chicago Bears. Vamos, antes de passar a bola e ver quem que vocês acham que vai ser o campeão dessa divisão, lembrar a classificação da divisão norte na temporada passada. Vamos só para a gente recordar e refrescar a memória de como terminou a NFC Norte na temporada passada. O Green Bay Packers liderou com 10 vitórias e 6 derrotas. Na segunda colocação, o Detroit Lions com 9 vitórias e 7 derrotas. O Minnesota Vikings em terceiro, com uma temporada 8-8, e o Chicago Bears venceu apenas 3 jogos, perdendo 13. É difícil ter outro prognóstico, pouca coisa mudou nessa divisão da temporada passada para essa atual, no sentido de classificação. Vocês acham que a gente pode ter uma nova liderança? É, assim, algumas equipes se mexeram, mas de uma forma geral, assim, para a gente começar realmente, em questão de quem é favorito, quem pode levar mais vitórias aí nessa temporada, realmente acho que muda pouco, assim. O que você acha, Marcos? Eu também acho muito difícil mudar. As peças foram poucas mudanças aí, mas eu acho que o Vikings pode surpreender um pouquinho aí, diferente da temporada passada. Eu acho que o final de temporada do Vikings ano passado foi bom e vamos ver se eles conseguirem repetir nesse início aí. Eles podem ter uma colocação melhor aí nesse ano, né? O Vikings na temporada passada começou com 5-0, né? E depois até a quinta semana foi o único invicto, isso é verdade. Muita gente imaginava que eles pudessem ir para os playoffs, até como na liderança da divisão, mas depois da quinta semana o time desandou e só conseguiu vencer mais 2 jogos, perdendo 8 em sequência, né? O time sofre muito com a falta de um quarterback, né? Os outros quarterback é uma posição muito a ser muito debatida nessa divisão. A gente tem o Aaron Rodgers, o Matt Stafford, que ontem, se não me engano, assinou um contrato, já é o jogador mais bem pago da liga, e o Chicago Bears, que tem uma briga ali para ver quem vai ser o quarterback titular nas primeiras semanas, o Gabriel. É, ontem que nós estamos gravando, ontem nós estamos gravando no dia 29, né, para deixar claro aí, pessoal. É isso mesmo. Segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. O Stanford assinou. É, cara, não tem como fugir, né? O quarterback é a principal posição e com essa renovação de contrato do Stanford, a gente consegue também perceber o quão importante é ter segurança na posição, né? Ele nem é um dos top 5 QBs aí da liga, é um cara, talvez se figure no top 10 de alguns, assim, é um bom quarterback, mas não é um quarterback de elite, que eles chamam, né? Mas mesmo assim, por ter um bom braço, por ser um cara confiável, um cara que comanda o ataque bem, tá recebendo aí o maior salário da história na NFL. Então isso realmente mostra quanto essa posição é realmente fundamental para qualquer time que queira vencer, né? Você tava falando dos Vikings, realmente a defesa foi muito bem nos 5 primeiros jogos da temporada passada, o time tem uma defesa bem forte, bem agressiva, né? Jogadores bem físicos ali, principalmente no front seven, e com o Harrison Smith ali, que é um safety muito forte, que participa muito ali dos tackles na linha. Mas é o que você falou, perderam o Bridgewater na última semana da pré-temporada passada, tiveram que contratar às pressas o Sam Bradford, e assim, o cara acabou de chegar no time, os jogos rolando, teve que aprender playbook, ele acabou sendo muito conservador para não atrapalhar, e eu acho que ele não foi mal até não, dentro das possibilidades dele ele foi até bem, mas agora para o time ter realmente chance de chegar nos playoffs, ele precisa dar um salto aí, e também fica a dúvida de como que vai estar o Bridgewater, né? Ainda se recuperando de lesão. Ele tá indo pro quarto ano aí do seu contrato de calouro. Se ele continuar machucado, Minnesota vai ser obrigado a pagar todo o salário dele na temporada que vem, o Bradford ficando ou não, né? Então vai ser interessante pra isso aí também. O Bridgewater, que na temporada passada sofreu na questão do jogo terrestre, o Bridgewater não, mas os Vikings, né? Por não ter um jogo terrestre muito eficiente, o Adrian Peterson machucou na primeira semana. O Adrian Peterson saiu do time, mas o Latavius Murray chegou. O Latavius Murray teve boas temporadas no Oakland Raiders, foi importante, apesar de não ter números muito impressionantes na temporada passada, e vem para acrescentar ao jogo terrestre aí dos Vikings. Eu acho que as características são bem semelhantes, né? São dois corredores bem... o jogo bem físico, não são muito tão explosivos assim, mas acho que a grande questão para esse ataque, assim, e principalmente o ataque terrestre fluir, é a linha ofensiva, né? Que sofreu demais com lesões na última temporada, mudou muita gente, e o QB, como foi novo, ele acabou tendo que confiar mais no jogo corrido, que não foi tão significativo assim. O Minnesota é um time que depende muito mais da sua defesa hoje, né? Se a defesa for bem e aguentar uma segunda metade da temporada, pode ser que dê alguma coisa, senão vai ser a mesma coisa do ano passado. Tá, vamos falar um pouco agora do Chicago Bears, que foi um time que teve algumas ações de troca de escolhas bastante agressivas no último draft para poder subir de posição na primeira rodada e draftar o Mitch Trubisky, um quarterback jovem, que chamou atenção nos jogos de pré-temporada, fez boas partidas, a galera que é mais empolgada até ficou animada com ele, mas ainda disputa a posição com o Mike Glennon. O Chicago Bears não busca nada, né, na temporada, até trouxe o Victor Cruz, wide receiver que fez muito sucesso nos Giants, mas e a posição principal do ataque? Fica com o Glennon ou fica com o Trubisky? Cara, essa situação foi no mínimo bizarra, né? Pagaram 15 milhões por temporada pelo Glennon, um contrato relativamente alto, é mais ou menos o mesmo contrato que o Tom Brady tem, por exemplo. E o cara tava na draft party dos Bears e aí eles sobem uma posição pra draftar outro quarterback. Porra, ficou meio esquisito isso aí, né? A princípio o Glennon sai de titular, mas assim, ele não tem muita confiança geral, assim. As pessoas ainda têm um pouco de desconfiança com ele. O Trubisky foi bem, mostrou alguns sinais positivos, mais do que acertar só os passes ou conseguir touchdowns, ele mostrou algumas características importantes de postura no pocket, movimentação dos pés, mas por enquanto ele parece um pouco cru ainda e não parece estar disposto a jogar ele logo de cara no começo da temporada, até porque o começo dos Bears é muito forte, a primeira metade do calendário é mais forte do que a segunda, então deve sair de Glennon. Mas eu tenho a impressão de que ainda nessa temporada o Trubisky assume por ter mais potencial, né? Parece ter mais qualidade técnica do que o Glennon. E você, Marcos? O que você acha? Oh, eu tava pensando aqui que se você for pegar o calendário do Bears esse ano, eu acho que ele tem como vencer uma quantidade maior de partidas que o ano passado. Dá para vencer ali umas 5, 6 partidas. Mas o calendário deles é muito difícil. Eles já pegam uma sequência ali de Falcons, Buccaneers, Steelers e Packers e Vikings, assim, em sequência que com certeza vai dar muito trabalho para ir, principalmente para um ataque novo e uma defesa nem tão forte assim. Acho que não tem como o Chicago Bears surpreender e vai ser aquela coisa, quarto lugar ali de novo. É, o front seven do Chicago é até forte, mas a principal questão ali é a secundária e vai pegar o wide receivers de muita força, né? Você falou Atlanta Falcons com Julio Jones, Pittsburgh Steelers com Antonio Brown. Então vai ser muito difícil para o Chicago conseguir sair desses primeiros jogos aí que são bem complicados, com muitas vitórias. Eu realmente acho que eles estão fadados aí mais uma temporada de insucesso, talvez ficando mesmo em último na divisão, mas eu acredito que vai ter uma melhora considerando a última temporada, assim, que as coisas não deram muito certo, o Jay Cutler saiu, agora parece que a maré tende a mudar um pouquinho, apesar de que teve uma lesão meio feia, né, vocês viram um jogo aí de domingo, o Meredith machucando? Cara, que imagem forte. Rompeu o ligamento cruzado, nossa, foi? O joelho dele virou mola. Foi feio, mas enfim, ele tava, que foi bem na última temporada, tava apontado como o principal recebedor aí dos Bears e vai ficar provavelmente de fora, não teve confirmação, mas só pelas imagens dá pra saber que é muito difícil ele voltar a jogar ainda nessa temporada 2017-2018. Então é isso, acho que eles tá vão... Tá na moda romper ligamento cruzado esse ano? Vixe. Já foi É muito difícil, Daniel, né? Foi o Julian Edelman, né, que rompeu... Foi, isso, ficou de fora da temporada inteira também, né? Só pra pois poder dar uma quebrada na nossa prévia da AFC. Vou fazer um parênteses, assim, acho que o Edelman, com certeza, ainda era o principal recebedor dos Patriots, mas, assim, se você pensar no número de opções pra receber ali de wide receivers e tight ends também, e até no número de running backs que recebem ali nos Patriots, talvez seja dessas lesões assim, a que menos vai impactar, porque ele, né, pode ser substituído, o playbook dos Patriots é bem inventivo, né, o Bill Belichick sabe explorar bem seus jogadores, então ainda acho que os Patriots vão estar muito bem, apesar de um grande desfalque aí no Edelman. Em relação a alvo, muda muito pouca coisa, porque tem o Cooks, que é uma opção de wide receiver que não tinha na temporada passada, o Brandon Cooks, e tem a volta do Gronkowski, né, que deve jogar essa temporada inteira, a gente espera. É, e esperar ver como vai ser, quão saudável vai voltar o Gronkowski. Mas agora voltando para a NFC Norte, já que a gente não poupou de críticas às outras equipes, vamos então justificar a escolha até um pouco óbvia para o time favorito a vencer a divisão, o Green Bay Packers. O Aaron Rodgers mostra momentos, lampejos de incrível habilidade, parece que não... Difícil ver algum quarterback que jogue melhor que ele quando ele está voando. Na temporada passada ele começou mal, mas nos últimos jogos, aquele jogo já de playoffs contra o Dallas Cowboys foi absurdo. Qual Aaron Rodgers que a gente vai ver nessa temporada? O Aaron Rodgers do começo da temporada passada ou o Aaron Rodgers que terminou? Aquele Aaron Rodgers que foi MVP em 2015? Cara, assim, eu espero muito pelo bem do esporte mesmo, assim, pelo bem de quem gosta de futebol americano, que ele vá bem. Eu acho que boa parte dos problemas que os Packers enfrentaram na temporada passada foi relacionado com o fraco jogo corrido, né? Muitos problemas, Ed Lacy se machucando, várias lesões. E tiveram que improvisar o Ty Montgomery de running back, que agora foi oficialmente movido para a posição de corredor. Vai ser, inclusive, o corredor número 1. E assim, não adianta, né? Você pode ter Aaron Rodgers, pode ter Tom Brady, mas se você não tiver, pelo menos, como enganar um pouquinho a defesa adversária no jogo corrido, fica difícil para lançar as bolas. Eu acho que talvez esse ano, com o Montgomery se encaixando mais, voltando a correr com a bola, o Green Bay pode aliviar um pouco a pressão para cima do Rodgers. E assim, as perdas não foram exatamente tão significativas e foram até bem substituídas, né? Sam Shields foi embora, chegou o Kevin King, que é um cornerback muito bem falado aí no draft. Martellus Bennett chegou pro lugar do Jerry Cook, que é uma melhora na posição de tight end. E aí o Julius Peppers, que saiu também, outro nome de peso, que foi pros Panthers. Esse aí não teve muita reposição, mas a gente sabe que os Packers já trabalham muito bem no draft, né? Então eles sempre estão lançando novos atletas aí de qualidade. A secundária é muito jovem, vocês não acham que pode comprometer a atuação da defesa, pelo menos nas primeiras semanas? É, assim, é sempre uma questão. Pega o exemplo dos Panthers ano passado, trocou os dois cornerbacks e teve um pouco de dificuldade. O Bradbury acabou indo bem, até se destacou na última temporada, mas no começo é sempre bem difícil, assim. Isso pode complicar, igual o Bernardo falou, principalmente nos primeiros jogos, né? Até se entrosar, os caras se acostumarem com as diferenças do jogo universitário pro jogo da NFL. Isso pode fazer... O peso do jogo também, né? Exato. Jogando numa franquia tão, tão histórica, né? Com tanto peso na camisa. Mas assim, eu acredito que eles possam ir bem, sim. Igual o Bernardo falou, acho que eles ainda são favoritos. Mesmo tendo esses problemas na secundária. A secundária ano passado já não foi tão bem, né? O ataque carregou mais o time até a final de conferência. Mas acho que eles são favoritos, sim, nessa divisão esse ano de novo. Espero que com um pouco menos de dificuldade aí. Certo. Então, acho que a gente fechou, né, a NFC Norte. Podemos pular para a parte sul. É, só passar os jogos da primeira rodada da NFC Norte. O Green Bay Packers recebe o Seattle Seahawks. O Chicago Bears recebe o Atlanta Falcons. O Detroit Lions recebe o Arizona Cardinals. E o Minnesota Vikings recebe o New Orleans Saints, todos os jogos no domingo, dia 10 de setembro. Vamos falar agora, então, de NFC Sul. Vamos partir para o sul do território norte-americano. A NFC Sul, que é composta pelo New Orleans Saints, o Tampa Bay Buccaneers, o Carolina Panthers e o vice-campeão da NFL da temporada passada, o Atlanta Falcons. Vamos dar uma refrescada na memória para poder lembrar como que terminou essa divisão na temporada passada. O Atlanta Falcons liderou com 11 vitórias e 5 derrotas. Foi o único time da divisão a ir aos playoffs. Na segunda colocação, Tampa Bay Buccaneers teve 9 vitórias e 7 derrotas. O New Orleans Saints, na terceira colocação, teve 7 vitórias e 9 derrotas. E o Carolina Panthers, então finalista da NFL, né, foi vice-campeão da temporada anterior, teve uma campanha muito fraca com 6 vitórias e 10 derrotas. Bom, apesar da grande derrota, um pouco vexatória até no Super Bowl, eu acho que o Atlanta Falcons ainda é o favorito a vencer essa divisão. O que vocês acham? Galera, assim, primeiro eu queria dizer que essa divisão vai ser, de verdade, assim, pra mim é de longe não, mas é a divisão mais equilibrada. E eu realmente não me surpreenderia se nenhum time levasse, assim. Os Falcons perderam o Kyle Shanahan, que era o coordenador ofensivo da temporada passada, virou head coach nos 49ers, que era realmente responsável pelas jogadas mais engenhosas ali do ataque. E, assim, é uma coisa que o time foi muito acima da média na temporada passada. Teve uma temporada, principalmente, oficialmente sensacional. A tendência é dar uma caída, então é se aproximar um pouco dos outros times. O time dos Bucks se reforçaram muito bem no ataque. O James Winston tem bastante arma de fogo aí pra lançar a bola agora. Os Saints melhoraram a secundária e os Panthers têm o Cam Newton voltando de lesão. E aí, aparentemente, voltando bem. E assim, eu acho que as equipes são bem equilibradas nessa temporada e eu tenho um pouco de dificuldade de apontar um favorito muito destacado. O que você acha, Bernardo? Eu também concordo que seja a divisão mais equilibrada. Mas apesar das dos times terem se reforçado bem, com inteligência, né? Sabendo onde tem que melhorar, eu ainda vejo o Falcons um pouco acima dos outros times, mesmo tendo perdido o Kyle Shanahan. Pela quantidade de alvos que o Matt Ryan tem, e por uma das principais críticas que foi feita à defesa dos Falcons na temporada passada, era o fato dela ser muito jovem. E então ela já amadureceu, muitos jogadores já vão ir para mais uma temporada. Por essa questão eu vejo o time um pouco melhor. Então os Falcons ficam nessa situação, continua tendo um ataque com muitas opções, boas opções. O Taylor Gabriel, que surpreendeu na temporada como wide receiver, vai para o seu segundo ano trabalhando com o Matt Ryan, um bom jogador. E tem o Julio Jones, Devonta Freeman, que fez uma temporada muito boa também, running back. Eu acho que o Falcons ainda está um pouquinho à frente das outras equipes que brigam aí para melhorar erros muito perceptíveis. Você sabe onde estão os erros dessas equipes da NFC Sul? Elas buscaram melhorar, mas eu não sei se nessa temporada eles já vão ser corrigidos. Então, para corroborar um pouquinho com o que você disse aí, Bernardo, e discordar um pouquinho mesmo do que eu disse, assim, desse equilíbrio, realmente, assim, a defesa foi o principal problema, e principalmente, né, o pass rush, né, a chegada até o quarterback adversário, apesar do Vic Beasley ter sido o líder na temporada passada com 15 sacks, o resto da linha ali do front seven não conseguiu pressionar muito, foi um problema. E, por exemplo, no primeiro tempo do Super Bowl, eles conseguiram fazer marcações individuais, pressionaram até bem a linha dos Patriots, mas depois que cansou, né, porque eles fizeram muitos stands, muitas pressões, muitas blitz, e acabaram cansando muito ali a linha. No segundo tempo, a pressão em cima do Tom Brady foi quase nenhuma, e muito dos motivos dessa virada aí sensacional no Super Bowl se deve a esse cansaço que a linha teve. E esse ano, para ajudar muito nisso, eles draftaram na primeira rodada o Tarquarius McKinley, que é um dos melhores pass rushers natos, assim, né, puros dessa classe, e se ele conseguir se encaixar bem nesse esquema aí do Dan Quinn, ele pode ajudar muito nessa questão de pressionar o quarterback, que aí acaba, consequentemente, ajudando bem a secundária, que tem que trabalhar um pouco menos, assim, em situações menos complicadas. Pois é. Então, o Saints é, pra mim, um dos times mais frustrantes da NFL nos últimos 3, 4 anos. Porque o Drew Brees carrega o time, é um quarterback excelente que... É 5 deve... mil jardas atrás de 5 mil jardas por temporada, né? É absurdo, né? Se eu não me engano, são 9 quarterbacks na história que conseguiram passar de 5 mil jardas. E dessas 9 temporadas, 5 foram o Drew Brees. Pelo mau desempenho do time, por não conseguir ter uma defesa que seja minimamente compatível com a qualidade do ataque, o Saints acaba não conseguindo chegar aos playoffs por um bom tempo. E acho que esse ano vai ser assim de novo, mesmo que o time tenha conseguido se reforçar defensivamente no draft. Perde a opção muito importante do Brandon Cooks no ataque, e vai aí apostar tudo no wide receiver Michael Thomas, que foi um rookie que foi muito importante para o time do Saints na temporada passada. E a outra questão que não dá para entender muito a lógica do planejamento do time do Saints: o Mark Ingram fez a melhor temporada como running back na temporada passada, e agora vai ter que dividir posição com o Adrian Peterson, porque mesmo que o Adrian Peterson não jogue bem, é um reforço de muito peso, né? É um running back que tem história na NFL. E vamos ver como é que o time vai conseguir se comportar. Sean Payton, se não conseguir ir para os playoffs agora, não sei se dura muito mais tempo lá em Nova Orleans, não. Essa questão dos running backs aí vai ser um pouco interessante descobrir mesmo, assim, como que eles vão lidar com isso. O Adrian Peterson passou na casa dos 30 anos, tá entrando na fase decadente da carreira, mas assim, foi um dos últimos grandes running backs aí da liga, né? Então realmente vai ser difícil que ele jogue pouco, e não faz muito sentido você contratar um cara com peso desse, né, com um nome desse, e ele jogar pouco, assim. E além disso, selecionaram o Alvin Kamara, né, na terceira rodada do draft, que tem ido bem, assim, na preseason. e pode requisitar alguns minutos também em campo. Então vai ser bem interessante, né, mesmo por enquanto o Mark Ingram sendo... Mark Ingram não, perdão. Oi, Gil, é isso mesmo, Mark Ingram sendo o corredor número um da equipe, né? Mas vai ser bem interessante. Certo. Bom, eu não acho que os Saints sejam o principal postulante a brigar com os Falcons pelo título, mas tudo bem. O Tampa Bay Buccaneers, pra mim, vem muito bem, cara. E já tem um quarterback que vem evoluindo, o James Winston. Tudo indica que venha pra sua melhor temporada agora em 2017. E ele ainda conta com dois wide receivers contratados, o DeSean Jackson e o Mike Evans. Como é que você vê esse ataque do Tampa Bay Buccaneers, Gabriel? É assim, não sei se dá nem pra usar a palavra surpresa, mas que tem realmente muita gente apontando os Bucks como uma equipe que vai se dar bem nessa temporada. E temporada passada já não foi mal, né? Ficou fora dos playoffs por critério, né? Teve o mesmo número de vitórias que os Lions. Mas eu acho que é isso que você falou mesmo, Bernardo, assim. É um time que está bem estabelecido ali na posição de quarterback. James Winston crescendo demais. Terceiro ano. Normalmente é um ano de afirmação. E o James Winston não dá sinais, por enquanto, de que vai cair de produção. E já tinha o Mike Evans, que era o jogador que mais tinha targets, né? Mais bolas foram lançadas na direção dele na última temporada. Então essas adições aí, teve o DeSean Jackson de wide receiver e o tight end O.J. Howard, que foi muito elogiado aí do college. Apontado como muito o melhor jogador aí da posição de tight end desde o Rob Gronkowski, né? Então ele mostra muito potencial. E isso pode realmente mudar o plano aí dos Bucks no ataque e aliviar um pouco, né, essa parceria de James Winston e Mike Evans, facilitando com que as jogadas deem certo. O DeSean Jackson é um wide receiver muito veloz para as jogadas em profundidade. E acho que a grande questão, por enquanto, aí nesse ataque fica por conta do jogo corrido, né? Doug Martin é um bom corredor, na última temporada sofreu um pouco, ficou os jogos de fora, vai começar os dois primeiros jogos fora aí com suspensão, né, por uso de substâncias anabolizantes, mas ele é um bom corredor. Se ele tiver em campo, se ele estiver saudável e for para campo, provavelmente ele vai conseguir contribuir bem. E aquela coisa, né, não ter um ataque só unidimensional faz com que cresça muito aí a qualidade do jogo ofensivo da equipe. E todo mundo esperando aí que essa temporada seja uma temporada que os Bucks podem chegar bem longe aí. Não ter um ataque unidimensional é um dos pontos também que faz a aposta no Carolina Panthers ter uma temporada melhor existir e ser coerente. Porque o Cam Newton é um quarterback muito móvel, utiliza muito... Enganou muito bem a defesa na temporada que eles foram pro Super Bowl junto com o Jonathan Stewart, que estava fazendo uma ótima temporada como running back. O Stewart machucou na temporada passada e o time sofreu um pouco com isso. E agora, além da volta do running back titular, os Panthers draftaram o Christian McCaffrey, que é o running back mais badalado do draft. Vocês acham que isso pode fazer com que o Carolina Panthers volte a incomodar, volte a ser um postulante a playoff? Cara, eu sinceramente espero, né? Como torcedor dos Panthers, acho que essa temporada tem tudo pra ser melhor. Muito pelo que você falou, assim, Ken Newton sofreu com lesões na temporada passada, ficou fora, o Jonathan Stewart também. E assim, você precisa preservar seu quarterback, né? Não tem como, mesmo ele sendo um cara móvel, você não pode arriscar a cada jogada a sua temporada colocando o seu quarterback para correr, para dividir, para se chocar com os adversários, né? Então, o Christian McCaffrey é um cara que não é nem tão forte, né? Mas é um cara muito ágil, assim. E ele atua muito bem correndo com a bola e também recebendo passes. E além dele, também, na segunda rodada, draftaram o Curt Samuel, que é um wide receiver também bem, bem versátil aí. Então, já deu para ver um pouquinho nessa pré-temporada e... A promessa é que o playbook seja bem diversificado agora, tirando mesmo a responsabilidade do Kenyon de correr com a bola, né? Dividindo aí esse tempo com os outros alvos aí do ataque, com as outras peças do ataque, para poder aliviar a pressão sobre o Kenyon e fazer com que o time tenha um jogo mais diversificado e que consiga melhorar esse ano. Então, realmente acredito que se as coisas correrem como estão encaminhando por enquanto, que o time pode melhorar bem na comparado com a temporada passada, além de que tem a ressalva de que, ele, como foi o último, né, ele joga contra os adversários da conferência que também ficaram em último. E teoricamente, são mais fracos, né? Então é um problema, por exemplo, que os Falcons vão ter de pegar sempre os primeiros colocados da conferência e tudo mais. Então os Panthers podem se dar bem com isso também. É muito interessante que em todas as análises que a gente já fez de divisão até agora, essa foi a que a gente, se a pessoa não ouviu o que a gente acha que o Falcons está um pouco à frente, vai ouvir a análise dos quatro times e ficar um pouco confusa, né, Gabriel? Porque todos têm pontos que precisavam ser melhorados, eles foram melhorados no off-season, mas a gente ainda não sabe se vai ser o suficiente para poder ter um rendimento acima do que foi na temporada passada. Obviamente os Falcons não precisam de melhorar o seu rendimento, mas os Panthers, os Saints precisam de progredir urgentemente. Não é isso mesmo, assim, acho que é a divisão mais difícil de fazer prognósticos. É, as quatro equipes melhoraram, assim, talvez não tanto, mas as outras equipes que estavam abaixo melhoraram em pontos que eram bem fracos na última temporada, né, em questões que precisavam ser adereçadas, e acho que vai tornar realmente essa divisão muito concorrida, e não me surpreenderia com mais de um time dessa divisão, talvez até dois, acho que três times dessa divisão nos playoffs é um pouco difícil, mas dois provavelmente vão estar aí nos playoffs, dois times vindos da NFC South. Vamos então, só para fechar a NFC Sul, passar pelos jogos da primeira rodada de cada uma das equipes. O New Orleans Saints, a gente já falou, viaja para enfrentar o Minnesota Vikings. O Atlanta Falcons também viaja, vai enfrentar o Chicago Bears. O Tampa Bay Buccaneers é mais um viajante da NFC Sul, que vai enfrentar o Miami Dolphins. E para fechar, Carolina Panthers vai até São Francisco enfrentar os 49ers. Nenhuma das equipes joga entre si na primeira rodada. Vamos falar agora então da divisão leste da NFC. Divisão também com times muito tradicionais e uma divisão que levou dois times aos playoffs na temporada passada. O Dallas Cowboys, os Giants, o Washington Redskins e o Philadelphia Eagles formam a divisão leste da NFC. E só para recordar como foi a campanha na temporada regular dessas equipes na temporada passada, o Dallas Cowboys liderou a divisão com 13 vitórias e 3 derrotas. Os Giants, com 11 vitórias e 5 derrotas, ficaram na segunda colocação e se classificaram aos playoffs. Washington Redskins teve 8 vitórias e 7 derrotas. E na última colocação, os Eagles, com 7 vitórias e 9 derrotas. Tá aí uma divisão também, eu considero um pouco difícil de fazer prognósticos, Gabriel. Mas eu colocaria os Giants e os Cowboys de novo aí brigando pela primeira colocação. Não tô conseguindo ainda pensar qual dos dois seria o primeiro. Tendendo um pouco a falar sobre Dallas Cowboys, né? Porque teve uma ótima campanha na temporada do ano passado, mas já vai perder, por exemplo, o Zeke Elliott, uma das peças centrais do ataque, para 6 primeiras partidas. Exato. Concordo com você, sim. Acho que a gente precisa levar em conta um pouco o que eu disse sobre os Falcons, né? Teve uma campanha muito forte na última temporada. E como tanto o Dak Prescott quanto o Ezekiel eram calouros, né, eram novidades na liga, a tendência, né, do slump more year, né, que eles chamam nos Estados Unidos nessa expressão, para essa queda que normalmente os jogadores que têm muito destaque na temporada inaugural sofrem no segundo ano, porque os treinadores adversários podem analisar melhor as fitas, entender melhor como é que eles jogam e armar planos que possam neutralizar essas qualidades, né? E aí é o que você falou, o Zeke já tá fora dos 6 primeiros jogos. A linha dos Cowboys, a linha ofensiva, continua muito forte, né? É, provavelmente, discutivelmente, a melhor da liga. Então vai ser um bom teste aí para ver como que o Dak Prescott vai responder para isso, né? Ele foi bem, mas ele foi muito bem em função do jogo corrido que funcionou, né? Muitos play actions no ataque, muitas corridas com o Zeke que carregaram um pouco esse ataque, e aí ele tinha espaço, né? Tinha a chance de fazer essa, de enganar as defesas adversárias e jogar em play action. Então vai ser interessante de ver, assim. Ele foi bem na pré-temporada, teve até um jogo com rating perfeito, né? Jogou, claro, muito pouco, se não me engano, semana 2, mas teve um rating perfeito. Então vai ser bem interessante, assim. Eu acho que essas 6 primeiras rodadas que o Zeke vai estar fora podem ser bem decisivas, né? Até porque eles abrem a temporada, né? Giants e Cowboys. E os Giants, pra mim, estão bem próximos aí dos Cowboys esse ano e podem sim brigar pela liderança da divisão. Então vamos ver, assim, essa ausência do Zeke nessas, né, primeiras 6 semanas podem ser bem importantes para definir o futuro dessa divisão aí. O que você acha, Bernardo? Eu acho, aproveitando que você falou sobre o Dak Prescott tá entrando no seu segundo ano, é muito interessante na hora de estabelecer essas previsões pensar como todos os fatores têm dois lados, né? O Dak Prescott vai para o seu segundo ano, pode ser que esteja, obviamente estará mais experiente, mas não é mais uma novidade para as defesas, né? Será mais bem analisado, né? Pois é. E aí, puxando o gancho para outro time da mesma divisão, é o caso também do Philadelphia Eagles, só que eu acho que a expectativa é um pouco o contrário. O Carson Wentz, o quarterback, foi calouro também dos Eagles na temporada passada, começou muito bem, chamando muita atenção, mas o jogo dele ficou meio manjado já no meio da temporada e o rendimento caiu. O que se espera é que o Carson Wentz nessa temporada melhore, o jogo dele fique menos previsível e que a falta de experiência que atrapalhou ele na temporada passada seja suprida por estar jogando aí no seu segundo ano e ter peças novas também, né? Mas sobre os Claro, só aproveitar aqui o gancho dos Eagles, acho que é isso mesmo que você falou, assim, essa queda, né, essa diminuição do aproveitamento dos calouros que normalmente tem no segundo ano, aconteceu com o Carson Wentz bem no meio, assim, dessa temporada passada, e muito disso, claro, existem outros fatores, mas um dos principais é aquela coisa, né, o cara tá chegando, QB novato. Os caras estavam mandando blitz adoidado pra cima dele pra tentar pressionar. E a grande qualidade que ele apresentou na última temporada foi exatamente um jogo de passes rápidos, passes curtos, que acabavam queimando essas blitz, né, e se livrando rápido da bola. Então vai ser interessante agora saber como é que ele vai conseguir ligar, né, o jogo dele com esses novos alvos e tentar jogadas mais incisivas, mais fortes. Por exemplo, Alshon Jeffrey chegou, LeGarrette Blount, Torrey Smith também. São todas boas adições para ataque que podem melhorar esse desempenho em jogadas mais agudas aí do ataque dos Eagles e o Carson Wentz comandando esse ataque. Certo. A gente falou sobre a liderança tá bem dividida aí entre os Giants e os Cowboys. Os Giants tiveram um problema na temporada passada que tem nome e sobrenome, né? Eli Manning acabou atrapalhando muito o time em alguns momentos decisivos da temporada. E nada leva a gente a crer que ele possa ter uma grande reviravolta, né? A gente sabe, lógico que isso é apenas uma previsão infundada, né? Mas o irmão dele, o irmão melhor dele, o Peyton Manning, quando teve sua queda de rendimento, não voltou a jogar o que jogava, né? Teve uma queda muito brusca de rendimento, assim, de uma temporada para outra, e dali só declínio. O Eli Manning parece que tá nesse ritmo, né? Na temporada passada não foi muito bem, e os Giants não se movimentaram no sentido de pensar em mudar o seu quarterback, até porque o Eli Manning tem muita história lá em Nova York, né? Bicampeão do Super Bowl. Os Giants, a movimentação dos Giants na off-season interessante para mim foi a manutenção de nomes importantes na defesa, né? Defesa teve uma boa participação na campanha positiva dos Giants na temporada passada. O time renovou com Jason Pierre-Paul e continua com Landon Collins, tem o Eric Flowers também, Até o Dominic Rogers Comart, que é o cornerback, que é um pouco questionável, mas mantém a mesma base de defesa e que pode ser importante para os Giants tomar a frente aí dos Cowboys, que não chega com muito peso para poder manter a sua primeira colocação na divisão, porque, como a gente já disse, tem uma defesa que não é muito segura. Um dos grandes pontos dos Cowboys na temporada passada foi manter a sua defesa fora de jogo um bom tempo, por ter o jogo corrido muito eficiente. O ataque dos Cowboys praticamente monopolizava os jogos, mas esse ano sem o Zeke a defesa vai jogar mais e, consequentemente, a defesa dos Cowboys vai... suas deficiências vão ser mais aparentes. Uma questão que os Giants, por exemplo, não tem muito problema em ficar com a defesa em campo. Exato. Teve um time que conseguiu complicar esse jogo, esse esquema dos Cowboys, foi justamente os Giants, né? Venceram os dois jogos na temporada regular. E com o Janoris Jenkins anulando o Dez Bryant, realmente foi... o time conseguiu ir muito bem aí, parando o jogo terrestre e as armas principais pelo alto. Então vai ser bem interessante já ver esse confronto aí na primeira semana. Vai ser um dos jogos mais interessantes aí. Bom, pra gente não terminar a análise da divisão sem falar de todos os times, o Washington Redskins teve momentos em que parecia que buscar o Wild Card na temporada passada, o Kirk Cousins jogando bem, mas me parece, mais uma vez, um time coadjuvante dentro dessa divisão. Não consigo enxergar um futuro muito interessante pro time dos Redskins. E você, Gabriel? Acho que é um dos times que passam por uma indefinição maior, né? O time, mais uma vez, aplicou a franchise tag no Kirk Cousins, que, né, deve ter mais um bom ano, mas perdeu algumas opções, né, no ataque. Pierre Garçon e também o Deshaun Watson. Trouxe o Terrell Pryor, que é um wide receiver bem forte fisicamente, mas as indefinições aí, tanto, né, nesse corpo de recebedores, também aí e com o running back, deve ser o Robert Kelly começando a temporada como titular. Isso pode afetar um pouco o desempenho do time da temporada. E realmente acho que esse time dos Redskins deve ter dificuldade esse ano, assim, para conseguir chegar aos playoffs. Se tem um time que eu acho que tá um pouco abaixo, que tem menos chances, pelo menos antes, né, da temporada começar, para mim, nessa divisão, são realmente os Redskins. Tá certo. Para a gente fechar, então, a nossa análise sobre a divisão leste da NFC, vamos passar pelos jogos da primeira rodada das quatro equipes. Philadelphia Eagles vai até Washington enfrentar os Redskins e o New York Giants vai até o Texas para enfrentar o Dallas Cowboys. Os times se cruzando aí na primeira rodada, expectativa de um jogo muito interessante, né? Como você lembrou, os Giants e os Cowboys estavam com uma campanha invicta na temporada passada até enfrentar os Giants, né? Perdeu, depois voltou a vencer de novo e depois só foi perder quando enfrentou os Giants novamente. Foi o time que não perdeu para os Cowboys na temporada passada. É uma das divisões com maior rivalidade, né? Toda a NFL. Então esses confrontos divisionais são sempre muito interessantes. E a expectativa é que saia faísca, principalmente no jogo de domingo à noite entre Cowboys e Giants. Bom, para fechar então a nossa análise da NFC e também fechar a nossa análise prévia da NFL, e aí até que enfim poder no próximo podcast já pensar em jogos, vamos falar sobre a divisão oeste da NFC. A divisão oeste conta com os Seattle Seahawks, o Arizona Cardinals, os Los Angeles Rams e o San Francisco 49ers. Para a gente relembrar como foi a temporada do ano passado para essas equipes, o Seattle Seahawks foi o único classificado aos playoffs da divisão. Ficou em primeiro lugar com 10 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O Arizona Cardinals ficou em segundo lugar com 7 vitórias, 8 derrotas e 1 empate. Os Los Angeles Rams tiveram uma campanha muito ruim, mas ainda assim ficaram em terceiro com 4 vitórias e 12 derrotas. Ficaram em terceiro porque os 49ers conseguiram ser pior ainda, com 2 vitórias e 14 derrotas. Para essa que é uma das franquias mais tradicionais da liga, mas que teve um ano muito ruim, teve uma temporada muito ruim na temporada passada, e mesmo com trazendo o Kyle Shanahan aí em destaque como coordenador ofensivo dos Falcons para ser o head coach lá em São Francisco essa temporada, acho muito difícil que o recorde de vitórias da franquia dos 49ers seja muito maior do que foi na temporada passada. Gabriel, você acha que os 49ers podem ter uma perspectiva de melhora? Acho que a projeção para os 49ers é muito parecida com o que a gente falou para os Browns, né? Foram equipes que foram muito mal, inclusive foram as duas piores equipes da última temporada, e que trabalharam bem nessa reformulação, assim. São projetos que vão demorar um pouco de tempo para dar muito resultado. Você vê algumas adições, por exemplo, nos 49ers interessantes, o Pierre Garçon, o Kyle Juszczyk, é difícil pronunciar, Kyle Juszczyk, o fullback, que pode ser muito usado também nesse plano. Tem algumas novas opções, mas o destaque fica o mesmo para as adições do draft, Solomon Thomas e Ruben Foster, que são, como eu disse, atletas para o futuro, assim, um atleta com muito potencial, que se juntam a no caso do Solomon Thomas, há uma linha, né, ao front seven bem interessante também, Ruben Foster, os dois. Se juntar ao front seven, que já é bem interessante, já tinha alguns valores, como The First Buckner que, e o Eric Armstead, que podem, né, em alguns anos, assim, com esse desenvolvimento, com o Kyle Shanahan, conseguindo implantar o seu plano de jogo. E, principalmente, se conseguirem achar um quarterback para a franquia, daqui a algumas duas ou três temporadas, ameaçar. Mas essa temporada 2017 e 2018, realmente eu acho que eles vão ter muita dificuldade em emplacar tantas vitórias, né? Acho que eles têm mais uma vez uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Lá em Los Angeles, as apostas são na juventude, né? Porque o time contratou o Sean McVay, o head coach mais novo na história da liga, e acho que mais do que no banco de reserva, no banco ali dos treinadores, a esperança é que o Jared Goff nessa temporada renda o que se espera dele, né? Porque a torcida dos Rams ficou bem decepcionada com o desempenho do quarterback calouro da temporada passada. Assim, eu queria estar mais esperançoso, mas o último jogo, né, na pré-temporada, o jogo da semana 3, contra os Bears, se não me engano, foi bem fraco, viu? Ele foi mal. Foi contra os Chargers, na verdade, né? Foi o novo clássico de Los Angeles contra os Chargers. Uhum. Ele foi mal, lançou interceptação, sofreu fumble, retornado para touchdown. Não demonstra muitos sinais de melhora, e é o que você falou, assim. Ele é a grande esperança. Em teoria, por ter sido a primeira escolha do draft de 2016, mas ele por enquanto não dá sinais, assim, ele tá bem cru ainda, tem erros difíceis de se aceitar para um atleta profissional, né, ainda mais com o status que ele chegou aí à NFL. Então eu acho que os Rams continuam brigando aí com os 49ers para ver quem não vai ser o pior time, assim. Eu acho que a perspectiva para esse time de Los Angeles é a pior, né? O time se mudou de cidade, tem toda uma nova rotina, agora um novo head coach, trocas de jogadores. Chegaram alguns nomes que podem ajudar, mas nenhum deles me empolga muito, assim. Eu acho que o time continua meio no limbo, né? Por exemplo, o grande destaque do time, né, o defensivo end Aaron Donald, vai sofrer um pouquinho essa temporada com mudança de esquema tático na defesa. Então, acho que vai ter mais uma temporada bem fraca aí dos Rams. Não acredito que eles tenham muita perspectiva de vitória, de muitas vitórias nessa temporada, e nem também nas próximas deve sofrer bastante. Bom, e aí então a gente tem duas pontas bastante distantes, assim, dentro dessa divisão. Porque se tem duas franquias que brigam para ver qual vai ser a menos pior, qual vai ter a campanha negativa menos humilhante, tem duas franquias que brigam sim por vagas em playoffs, o Arizona Cardinals e o Seattle Seahawks, e diferente da aposta no novo que existe no, nos Los Angeles Rams, no Arizona Cardinals a aposta é de que duas de suas principais peças ofensivas passam aí provavelmente a sua última temporada dentro da NFL valer a pena para os torcedores de Arizona. O Carson Palmer, o quarterback, e o Larry Fitzgerald, wide receiver, caminham aí para o que pode ser as suas últimas temporadas dentro da NFL e precisam fazer valer o nome que tem e que construíram, né? São boas histórias, são grandes jogadores, mas que na temporada passada, por exemplo, principalmente o Carson Palmer, deu uma decepcionada, né? A gente imaginava que ele pudesse ter um desempenho um pouco melhor. É, não, é isso mesmo, Bernardo, assim. Eu acho que, como você disse, o Larry Fitzgerald é mais confiável, apesar de estar aí no final mesmo da carreira, ele ainda é um cara com mãos muito boas, assim, né? Quando a bola chega na direção dele, é difícil que ele drope alguma bola. E a grande dúvida aí do time fica realmente em torno do Carson Palmer, que foi bem há 2 anos, jogou bem, comandou um ataque bem dinâmico, bem versátil, com vários alvos interessantes, mas que sofreu, não só ele, né, que sofreu lesões na temporada passada, mas também com a ausência dos seus alvos, né, John Brown teve fora, o Michael Floyd foi cortado, então ele vai precisar confiar muito no David Johnson, que teve uma temporada passada espetacular, né, se firmou como o principal nome aí desse time, né, no ataque, e se ele se mantiver saudável, é um time que pode tentar, né, chegar no Seahawks, mas realmente o time de Seattle é hoje o principal favorito, assim, né? Tem a volta do Earl Thomas, que é uma peça-chave nesse esquema, né? Joga muitas vezes sozinho ali na retaguarda. Então é muito importante para o funcionamento, por exemplo, do Ken Chancellor, também do Richard Sherman, ele ali patrulhando a defesa. De volta vai ser muito importante. Seattle teve a adição também do Ed Lace, né? Que é um cara que foi bem nos primeiros anos aí com o Green Bay, mas sofreu também com lesões, com a balança também, ele acabou brigando um pouquinho aí, sofreu com o peso dele. Então, acho que se ele conseguir emplacar bem aí o jogo terrestre do Seattle, se explodir essa temporada, o time pode assegurar mais uma vez a liderança da divisão. O Ed Lace, que uma das metas de muita gente aí era ganhar a grana que o Ed Lace ganhava para poder perder peso, né? O Seattle Seahawks investiu mesmo, cada cheeseburger que ele deixava de comer era uma grana boa que entrava na conta. Só pra continuar falando em running back e voltar pro David Johnson, ele fez o seu segundo ano na NFL na temporada passada, pulou da sua temporada inicial de 581 jardas para 1.239. Óbvio que esse crescimento não vai continuar se dando em números, porque seria quase impossível que ele fizesse 2.400 jardas, mas ele também, além de ter feito uma temporada excelente na temporada passada, ele vem crescendo, né? E é uma expectativa mesmo muito grande para os Cardinals, mas eu concordo que os Seahawks ainda prevalecem como principal candidato à liderança aí. Você falou do Earl Thomas. É interessante que quando o time perdeu o Earl Thomas na temporada passada, ficou muito claro, né, a importância dele para essa defesa. E essa defesa do Seahawks foi provavelmente o setor do time que sofreu mais aí com as fofocas, com a imprensa divulgando informações de bastidores na off-season, porque o Richard Sherman brigou, teve brigas públicas aí em jogos com o pessoal da coordenação defensiva do Seahawks. O treinador Pete Carroll foi a público falar sobre a permanência ou não do Sherman no Seahawks. Ele acabou que ficou, né, Gabriel? Você acha que isso vai influenciar em alguma coisa no desempenho dele? Ele que é um dos caras mais competitivos da liga, ou não vai fazer muita diferença? Ele vai continuar jogando em alto nível? Pois é, ele não parece ser o tipo do cara que se deixa abalar por pouca coisa, né? Mas É uma questão interessante para se ver, assim. Eu acho que esse time do Seattle, o Seahawks, como a gente conhece, né? Essa Legion of Boom, né? Essa defesa muito forte, muito agressiva, muito incisiva contra os adversários, pode estar chegando, assim, no final da janela mesmo para chance de título, né? O Richard Sherman não sai nessa temporada, mas essa temporada que vem ele vai receber um salary cap muito alto aqui. Então isso pode acabar pesando, e aí na temporada que vem ele pode acabar não ficando. Alguns outros jogadores, então o Michael Bennett, por exemplo, já está chegando mais na fase final da carreira e é um jogador muito importante aí nesse front seven do Seahawks. Então acho que esse ano pode ser talvez o último ano aí pra gente ver esse time do Seahawks, né? Como a gente conhece, com esses caras, o Thomas, Richard Sherman, Ken Chancellor, aí na defesa muito forte, com chances reais de título, né? Então um time que teve chance na última temporada, chegou aos playoffs, acabou caindo, muito por conta desse desfalque aí do Earl Thomas. Então a volta dele, né, se ele se mantiver saudável, se esses jogadores fundamentais aí se mantiverem saudáveis, pode ser sim uma das equipes favoritas a conquistar não só a divisão, como também a conferência e chegar aí no Super Bowl. Até porque é muito cara a defesa do Seahawks e é danoso de uma certa forma, porque o time precisa investir na linha ofensiva. O Russell Wilson não pode mais conviver com tantas lesões e Exato. A idade vai chegando e a mobilidade também vai ficando comprometida. É um também grande quarterback. Pois é, um grande quarterback que precisa sim ser tratado pela franquia como uma peça central dentro do time. Ele não pode mais conviver com tantas lesões e ele saudável é uma das peças que pode realmente ser um marco de sucesso ou fracasso do Seahawks dentro da NFL, porque na divisão, ainda que os Cardinals cheguem aí com grandes jogadores e com a força que tem tido nas últimas temporadas, né? Nessa divisão, os Seahawks realmente eles são favoritos novamente, né? Se eu não me engano, nessa década, nos últimos 7 anos, 4 vezes os Seahawks foram líderes da sua divisão. Eles realmente vêm dominando e tem essa vantagem, pelo menos teórica, né? Mas acho que essa questão da linha ofensiva realmente é o principal problema do time, né? Isso acaba afetando também o jogo terrestre, além do jogo aéreo, mas parece ser realmente uma decisão de trabalho com o salary cap, né? O time que investe, como você falou, muito dinheiro na defesa e às vezes acaba deixando jogadores mais caros, né, da linha ofensiva irem embora. E isso realmente pode ser prejudicial, não só no curto prazo, né? Mas talvez no médio e longo prazo para o Russell Wilson, que se mantiver saudável, vai ser o quarterback da equipe por muitos anos, mas precisa realmente de mais auxílio aí para poder se manter longe das lesões. Tá certo. Para a gente fechar então a nossa análise da NFC, fechar tudo que a gente pode fazer de prognóstico e torcer só para não ter falado muita bobagem ao longo da temporada, vamos passar aí a os jogos dos times da Conferência Oeste. O Arizona Cardinals vai até Detroit enfrentar o Detroit Lions. O Seattle Seahawks vai até Green Bay pegar os Packers, um dos grandes jogos. É uma rivalidade que tem crescido muito nas últimas temporadas, né? Tem sido sempre grandes jogos. Promete bastante o jogo que vai ser no domingo. O San Francisco 49ers recebe o Carolina Panthers, como a gente já falou aqui. E pra fechar, deixa eu achar aqui porque... O antigo St. Louis, agora Los Angeles Rams, vai enfrentar os Colts, né? Recebe os Colts aí na primeira rodada. Isso, exato. Lá em Los Angeles. Tá certo. É isso, a gente fecha, Gabriel, a nossa análise, como eu disse. Na semana que vem, nos próximos podcasts, a gente vai fazer jus ao nome e à nossa apresentação inicial. E não falar só de futebol americano, tentar falar um pouco também sobre a NBA, falar sobre as trocas que aconteceram, fazer também o nosso prognóstico para a próxima temporada. E aí também já falar sobre jogos da NFL, né? Não necessariamente. Exato, é isso aí. Então a gente fica por aí. Muito obrigado, Gabriel, pela presença e até semana que vem. Valeu, Bernardo. Valeu. Até mais, galera. Valeu ao Marcos também, que teve um probleminha com a conexão e acabou comentando só a NFC Norte. Na próxima a gente vai resolver isso, porque o Marcos, ele pelo menos ele se safou do risco que a gente tá tendo aí de ter falado bobagem. Quebrar sobre a cara, né? 12 franquias, né? Verdade. Falou. Fez previsões sobre menos times. Mas é isso. O Ballerscast vai estar sempre disponível na página do Facebook do Mais Esportes, facebook.com/maisesportes, e também você pode encontrar a gente no feed de seus principais agregadores de podcast. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até a próxima semana, quando a gente vai diversificar um pouco mais o nosso conteúdo e falar de NBA também. Valeu, até a próxima. Abraço.